60 70. Vou falar de novo. 0 operadora 41 3221 6070. É o número para rezar comigo o terço da misericórdia e falar no programa Experiência de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como o Pai me ama, e o amor do Pai para com Jesus era imenso, Jesus transborda o amor para conosco. Então, se você acha: ah, Padre, Jesus me ama, Jesus foi muito amado, por isso Ele ama. Quando você encontrar na tua vida, parta por esse princípio. Quando você encontrar uma pessoa amarga, uma pessoa sofrida, você pode ter certeza, ela foi muito pouco amada. Por isso eu comecei esse programa falando que as mães são aqui na Terra a expressão visível do amor materno de Deus. Por isso, mulher, sei que a vida dentro de casa não é fácil. É coice de um lado, é não reconhecimento do outro, é ingratidão. Mas mulheres, mães, mulheres, esposas, mulheres, mulheres, não se torne uma figueira estéril no amor. Você é o amor. Enquanto que o homem é o braço forte, ao homem é o atributo da virilidade, robustez, da mulher é da ternura e do amor. Quando as mulheres deixarem de amar, quando as mães deixarem de amar, a humanidade perderá a seiva da vida. Nossa Senhora, mãe de todas as mães. E sabe por que eu falo que Nossa Senhora é mãe de todas as mães? Porque esses dias eu estava olhando, não sei se vocês sabem, eu tenho vários hobbies, mas eu tenho um deles que é colecionar imagens de Nossa Senhora, estampas, ícones. E eu achei uma Nossa Senhora japonesa. Nossa Senhora que apareceu japonesa, mestiça, Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora negra, mãe aparecida. Nossa Senhora ariana, Nossa Senhora africana. Percebe como é mãe de todas as mães? Nossa Senhora que vai assumindo a tez, o rosto, os traços de todos os povos. Nossa Senhora, abençoai as mães. Senhora destes povos tão sofridos, mães tão sofridas, principalmente devido à juventude, mãe. Como sofre na cocaína, agora no crack. Porque o crack não vicia, o crack mata. Sofrem porque os filhos morrem numa impotência da mãe. Aos pobres vem mostrar o teu Jesus, o teu e nosso Jesus. Nesta quinta-feira, Senhor Jesus, por intercessão da mãe de todas as mães, abençoai, santificai aqueles que estão com seus objetos simples. Olha a fé do teu povo, Jesus. Olha, nesse momento, pessoas que estão com o rádio ligado, com uma vasilha com água. Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, olha essas pessoas que estão com uma foto na sua casa, pedindo a bênção de Deus. Jesus, por Nossa Senhora, pessoas que estão nas suas camas, no seu leito de dor, pedindo, tire a dor, amenize o sofrimento, alivie essa enfermidade. Jesus, pela tua mãe, abençoe aqueles que estão longe, aqueles que faz anos que você não vê, meses que você não está perto. Mãe, alcance-os. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água e todos esses pedidos. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.